rapariga revista pornô. Oxi Maria, esse vovô deu trabalho, menino. Você me conheceu, eu era desse jeito. Eu farriava noite e dia, dormia no cabaré. Agora que casou comigo, você tá me dizendo besta. Porque eu não nasci pra ser mandado, eu sou mulher. Quando você me conheceu, eu era desse jeito. Farriava noite e dia, dormia no cabaré. Casou comigo, tá me dizendo besta. É isso, mulher. Eu já sabia que eu era desse jeito. Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixa em paz. Tô te avisando, se não cala a boca agora, arruma as coisas e vai-se embora. Volto no camarim, desmantelado. Eu sou raparigueiro, eu gosto de gastar. Não tenho pena de dinheiro, a mulherada me adora. Eu boto é pra moer, eu vou largar minha vida só pra te saber fazer. Desmantelado, hoje eu sou raparigueiro. Gosto de gastar, não tenho pena de dinheiro, a mulherada me adora. Eu boto é pra moer, eu vou largar minha vida só pra te saber fazer. Quando você me conheceu, eu era desse jeito. Parriava noite e dia, dormia no cabaré. Agora que casou comigo, você tá metida besta. Porque eu não nasci pra ser mandado por mulher. Quando você me conheceu, eu era desse jeito. Parriava noite e dia, dormia no cabaré. Só porque casou comigo, tu tá metida besta. Eu já sabia que eu era desse jeito. Mulher, deixa de besteira, por favor, me deixa em paz. Tô te avisando, se não cala a boca agora, arruma as coisas e vou embora. Não volto nunca mais desmantelado. Hoje eu sou raparigueiro, eu gosto de gastar. Não tenho pena de dinheiro, a mulherada me adora. Eu boto pra moer, eu vou largar minha vida só pra te satisfazer. Desmantelado, eu sou raparigueiro, gosto de gastar. Não tenho pena de dinheiro, a mulherada me adora. Eu boto pra moer, eu vou largar minha vida só pra te satisfazer. Você é enrolada, que bebe, fuma e não gosta de pagar. E no meu bar pra você abrir a conta, você bebeu e nunca mais passou por lá. Se há dinheiro você bebe da branquinha, se é fiado só quer a cervejinha. E no meu bar eu não aceito desaforo, pra me pagar é passar o caneco de couro. Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro, então me pague com seu caneco de couro. Se você não tem dinheiro, se não tem ouro, e aí? Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro, então me pague com seu caneco de couro. Perguntei se tem dinheiro, perguntei se não tem ouro, pra me pagar. Tá me falando que você é enrolada, que bebe. Olha que hoje eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer sujeira, cair na bagaceira, vou dormir no cabaré. Olha, é hoje que eu vou encher a cara pra me livrar do preconceito do mané. Eu hoje vou sair fazer sujeira, vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré. Tem um bestinha dizendo que tem um asa, acho que tá quebrada, que eu não consigo voar. Se tá com medo, vou segura a corda, eu tô jogando agora pra poder te arrastar. Aí, aí, o couro come a asa, cresce o bicho pega, eu tô no bar da família. O couro come asa, cresce o bicho pega. Leito Felipe e Fernando, chama! O couro come asa, cresce o bicho pega. Eu mostro pro beijinho quem mandar nessa bodega. O couro come asa, cresce o bicho pega. Eu mostro pro beijinho quem mandar. Olha! Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Que eu vou encher a cara pra esquecer os preconceitos do mané. Eu vou de você sair fazer zoeira, vou na caixa de bombeiro, vou dormir no cabaré. Olha que é hoje que eu vou encher a cara pra esquecer do desaforo do mané. Eu vou de você sair fazer zoeira, vou na caixa de bombeiro, vou dormir no cabaré. Tem um bestinho dizendo que eu vou canto, que eu sou desafinado, que só era blá blá blá. E tudo isso meu CD tá vendendo, todo povo tá querendo, deixa o Fernando tocar. Esse bichinho dizendo que eu tenho asa, que acha que tá quebrado, que eu não consigo voar. Que tá com medo, por favor, segura a corda, que eu já tô jogando a corda pra poder te arrastar. Aí o couro come asa, cresce o bicho pega, posto pro bichinho quem manda nessa boteca. Aí o couro come asa, cresce o bicho pega, eu mostro pro bichinho quem manda nessa boteca. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho. É piriri, é piriri, é bobodó, bobodó. Chama, chama. É piriri, é piriri, é bobodó, bobodó. Ô, mas é bom. Família, o chamego bom. que sou filho do dono. Oh, mas é bom. Morena, do beijo da morena. Me diz o que rouba a cena. Até no colo da morena, eu lembro da loirinha. Cajueiro não dá coco, porque não dá limão. Eu sem você não. no chão. Eu sem você não dá não. Bora, Tati, tá muito quietinha, viu, Tati? Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Daqui a pouco a sereia tá aí, vai te puxar pra dançar, viu, Tati? Começou uma vaquejada, uma disputa acirrada. Eu aqui sem você. Eu tô uma vaquejada, quase que eu não peguei nada. Só pensando em te ver. Eu levei um dedo, eu fui um novo amor. Quase que eu levei um dedo, o locutor quem falou. Eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba o boi do chão. Eu sem você não dá não. Segura o sanfoneiro. Forrozinho de meio de rua, mas não é não, menino. Pode balançar, pode balançar. Diretamente do bar da família, o Festa Grande. Todo tempo quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de rebo. Todo tempo quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho. Todo tempo quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho. Todo tempo que tu vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Enquanto o fôlego tá afogando, tá gemendo, vou tocando e vou dizendo meu suco pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe paquerando, nossa mão vai aumentando, não tem coisa mais melhor. E aí? Por todo tempo que tu vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo que tu vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Por todo tempo que tu vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Fernando, vai! Barro só ali, vai! Segura o fã, todo tempo, quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho. Quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Eu fico triste quando o dia amanhece, assim eu pudesse acabar com a separação. Eu não vivei, vai lá dançar de tudo nosso. Vai balançando, loirinha! Todo tempo, quanto houver pra mim. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar. Traz minha pituca, eu tô chegando. Todo tempo, quanto vem pra mim é pouco, pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo, quanto vem pra mim é pouco, pra dançar. Arrocha, menino! Gravando tudo ao vivo. Vai sair no DVD amanhã. Mas é bom. Vai, Fernando. Eu fico triste quando o dia amanhece. Ai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igualzinho sangue só. Amor, perdi mais tudo que não sei essa aqui. Oi, todo tempo, homem pra mim é bom. Dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando o ré pra mim é bom. Dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo, homem pra mim é bom. Dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando houver pra mim é bom. chamego bom menino. Pode balançar, menino. Agora eu gostei, viu, Tati? Aí sim, viu? Eu vou trazer uma canequinha pra você depois, viu? Ou uma caneca ou um chapéu, você escolhe. Pode balançar, pode balançar. Segura! E nos braços de uma morena, quase morro, um belo dia. Ainda me lembro meu cenário de amor. O meu sapato pisando o sapato dela, a minha malalê. O meu cenário de amor, que tentação. Minha morena me pisando feita abelha, a lua malandrinha pela brechinha da fria, fotografando meu cenário de amor. Melhor chegar. Tô apaixonado. preciso te ver. Amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá hoje. Preciso de você, morena. Amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá hoje. Amanhã eu vou lá hoje. Preciso te ver. Preciso beber. Olha o fonego do tropeço, pois não tenho sua mão pra segurar. E nesse coração abandonado, eu deixo a solidão habitar. Vou levando a minha vida, sem gosto de viver. Eu me sinto excluído desse mundo sem você. Eu não tenho ouro e nem prata. Talvez seja esse o motivo de não me querer. Mas garanto que se você voltasse, daria o amor. abro o jogo. Faz muito tempo que eu não tenho nada do que você quer. Eu sentia por você na fase que nós começamos. Agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim. Oh, mas é bom! Você me toca mais do que me toca. Agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz e feliz assim. Você me toca mais do que me toca, já não toca em mim. Não, quantas vezes que fui contra tudo, desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e pro punk eu não vi. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Mas infelizmente, amor, eu não sei. Estou cansado de inventar desculpa, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Oh, mas é bom. Desejo que você encontre quando me perder alguém que sonhe no elo de sonho que eu me entregi. Tô sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente, amor, eu não sinto. Estou cansado de inventar desculpa, que eu estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Foi o amor que fez você me amar. Eita, chame! Eu sei, esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. Enquanto ela bater, vai sentir que tô te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança do momento soprar. Lembra de mim, saber que ainda existo. Que agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança do momento soprar. Lembra de mim, saber que ainda existo. Epa, chamego bom. Isso é pra da família, menino. Eita, cê fez eu lembrar, viu? Agora eu tô apaixonado. Nunca imaginei que você fizesse de mim uma noite só de prazer, uma transa plena. Tudo que você me falou ficou no meu coração. loucura cheia de zé.